Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, Sra. Teresa Mendes Costa. Vamos conversar sobre o Sínodo Extraordinário dos Bispos que encerrou em Roma a 19 de outubro. Uma Assembleia Sinodal sobre a Família com o tema Os Desafios Pastorais sobre a Família no Contexto da Evangelização. Um tema muito importante, muito abrangente para as famílias que certamente esperavam deste Sínodo muito debate sobre os grandes problemas com que as famílias se debatem no dia-a-dia. Um sínodo que gastou muito tempo num ponto. Os divorciados que voltaram a casar e o impedimento de receberem o sacramento da comunhão. Como se os graves problemas das famílias se resumissem nisto. Ou como dizia o cardeal italiano Paolis, convocaram-nos para falar de matrimónio e encontramos a discutir sobre os divorciados que voltam a casar. Um sínodo sobre a família em que um ou mais cardeais ficarão conhecidos pelo relativismo que procuraram introduzir na doutrina da Igreja, em contradição com a palavra de Cristo, que é imutável, e com os ensinamentos da Igreja que têm sido reforçados com vários concílios, com vários sínodos, com cartas, exortações e encíclicas de vários papas, com familiares consórcios e ultimamente do Papa João Paulo II ou Humanae Vitae de Paulo VI, bem como vários documentos de Bento XVI. Um sínodo que, pelo conteúdo, esteve em contradição com o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Gerard Müller, face aos documentos publicados no Jornal da Santa Sé, o Observatório Romano, de 23 de outubro de 2013, e que contrasta com algumas intervenções no sínodo. Um sínodo com pontos divergentes entre vários cardeais, tendo o cardeal Carlo Caffarra recordado João Paulo II para dizer que nenhum papa pode romper com o vínculo matrimonial. Antes de falarmos do sínodo, lembramos que hoje é o dia dedicado aos fiéis defuntos e que ontem foi o dia dedicado a todos os santos, a todos os que já estão no céu, pelo que começaremos o programa por esta parte. Como habitualmente, coloco aqui a primeira questão à Sra. Teresa Mendes Costa. Sra., o dia 1 e o dia 2 de novembro são datas em que muitas pessoas gostam de visitar os cemitérios para lembrar os que já morreram. Morte, juízo, céu e inferno. Os últimos momentos da nossa vida. Poucos dos que morrem irão diretamente para o céu. Muitos passarão pelo purgatório antes de irem para o céu. Muitos vão para o inferno, em face do que disse Nossa Senhora em Fátima aos pastorinhos há cerca de 100 anos. Será que as pessoas terão noção desta realidade? Bom dia. Eu acho que não. E talvez vá escandalizar algum dos ouvintes quando digo que me faz uma certa confusão o dia 1 e o dia 2 de novembro. Primeiro porque no dia 1 as pessoas já estão a pensar no dia 2, ou seja, estão a pensar nos cemitérios. E depois, o pensar nos cemitérios é comprarem flores para lá porem. Eu penso que pouca gente se incomoda em ir à missa. Durante o ano, não sei quantas vezes rezarão pelos seus entes queridos que já faleceram, mas as flores abundantes não deixam de existir nos cemitérios e nós sabemos, inclusive, que as floristas, nesse dia, aumentam desgraçadamente o preço das flores. Portanto, eu tenho muita pena, apesar da idade que tenho, continuo a ser um barquinho de reguila, e, portanto, nego-me a comprar flores nesse dia. Só para de entrar nessa contradição, porque acho um disparate. As flores não fazem nada aos mortos. A maior parte das pessoas vai lá pôr muitas flores, porque depois parecia mal não as pôr, e o que é que o outro dizia. E penso que uma reflexão séria do que é a nossa vida e o que é que nós estamos a fazer aqui, e pensar que isto é apenas uma etapa e que não é a nossa vida, não se resume a esta dia na Terra, eu penso até posso estar enganada e aceito que esteja enganada. Penso que as pessoas não pensam nisso. Nem pensam o que é que poderão fazer para viver melhor, para prestar homenagem aos que já morreram, porque acho que a melhor homenagem que podiam fazer era exatamente ter uma vida cristã autêntica. Isso acho que era uma homenagem que lhes faziam. Inclusive, entravam em comunhão com eles. Portanto, para mim, o dia 1 e o dia 2 são sempre dois dias em que eu resmungo cá dentro e gostaria de ver uma catequese mais apropriada, mais segura, mais séria acerca da vida eterna. O Bispo de Viseu disse em tempos que as flores deviam ser dadas em vida e não, portanto, depois noutro período. Francisco, a sua opinião acerca deste assunto que a Sra. acabou de referir? Ora, viva Armando, viva Doutora Teresa, caros ouvintes. Eu concordo, partilho algumas das ideias que a Doutora Teresa falou. E quando olho para este dia 1 e 2 de novembro, a comemoração de todos os santos e dos fiéis defuntos, vem-me à cabeça que hoje, porventura, há um conceito errado, particularmente naqueles que veneram, que vão aos cemitérios, visitar os cemitérios, há um conceito distorcido, imperfeito, daquilo que é a celebração dos fiéis defuntos e a recordação dos fiéis defuntos, né? E esta imperfeição leva-me a considerar que nós somos, infelizmente, herdeiros de uma concepção de memória muito grega e pouco hebraica, né? Pouco cristã, portanto, nesta perspectiva. Muito grega, muito racional. Memória, em grego, diz-se anamnesis. E para a mentalidade grega, a memória é simplesmente uma lembrança do passado. Lembrança do passado. Para a mentalidade hebraica, memória é completamente diferente. Porque fazer memória, agadá, em hebraico, significa atualizar no presente. Não é uma memória, não é uma lembrança do passado, mas sim uma presença efetiva. Isto foi vertido para o latim com duas expressões. É muito engraçado, não é? Nós também temos a memoriale, em latim, memória, esta visão grega, olhar para o passado e ver de forma de perspectiva histórica. E temos também a recordatio, que é a recordação. Trazer ao coração, ao presente, aquilo que se está a viver, a celebrar, a recordar. E eu penso que esta distinção é hoje muito visível na forma como a esmagadora maioria dos nossos cristãos, infelizmente, vão aos cemitérios com esta racionalidade grega. Estamos, no fundo, a evocar a memória passada, a anamnese, essa tal visão do passado. Era urgente recristianizar o termo e que os nossos cristãos fossem, não como quem vai fazer simplesmente a evocação de um fato histórico consumado e passado, mas como quem vai celebrar esta presença para aqueles que morrem, diz o prefácio da Missa dos Defuntos, a vida não acaba, apenas se transforma. E, portanto, se houvesse esta ideia de memória viva, memória viva, que nós hoje utilizamos como outra palavra que, entretanto, mais recentemente se criou, que se chama memorial, não é? Esta memória viva, esta presença, eu penso que nós não íamos com o mesmo olhar para o cemitério, simplesmente para ver o lugar onde repousam os corpos mortais de uma vida que se extinguiu, mas para ir para o lugar que vai ser testemunha do facto mais extraordinário da história humana, que é a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. E isto muda completamente, este olhar de esperança cristã. Eu saber que não vou ao lugar onde tudo acaba, como toda a gente diz, mas vou ao lugar onde tudo vai começar. E a fé diz-me que ali tudo vai começar. Ali vai ser o palco do maior milagre extraordinário da história da humanidade, que é a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Se eu for com esta visão, né, com esta visão de recordação, de uma memória ativa que olha, que atualiza no presente e que se projeta no futuro, então a forma com que eu estou naquele espaço é completamente diferente. E acredita que há alguém que pensa assim? Pois, esses já são outros 500. A vida, dizia o Francisco, a vida não acaba, apenas transforma. Portanto, estamos de facto aqui e não os vemos, não é? Mas é impressionante, e isto é uma realidade, que eles nos veem, que eles nos acompanham, que se calhar estão tão próximos de nós e nós pensamos que eles estão tão longe. Para eles, eles sentem-nos, eles veem-nos, eles estão próximos, e nós, portanto, por vezes pensamos que eles estão longe. Estamos no dia 2 de novembro, até o dia 8 podemos ganhar indulgências para aqueles que eventualmente ainda estão no purgatório, que ainda não chegaram ao céu, e eu penso que se calhar era interessante falarmos um bocadinho das indulgências. Dizer o que são as indulgências, não é? Como se podem ganhar e até ao dia 8. Não, as indulgências, já aqui temos falado outras vezes, eu estava-me a rir porque como se podem perder, porque habitualmente a gente perde indulgências mais do que as ganha, porque a Igreja, na sua bondade de mãe, concede os tesouros da fé a quem com liberdade os quiser receber. E às vezes a nossa parte há tanta incúria que vamos nos esquecendo de aproveitar esses dons. Eu não duvido. A maior parte das pessoas não as aproveita. Pois, exatamente. Portanto, habitualmente perdemos mais indulgências do que as ganhamos. As indulgências faz parte, não é, na tradição católica, desse mistério da misericórdia de Deus, quer que todos salvem. Não é? Aqui está o fundamento bíblico. Deus quer que todos salvem. E por isso a sua Igreja, como diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, é sacramento universal de salvação. É administradora dos bens da salvação. E portanto, como recorda o Catecismo da Igreja Católica e como recorda, citando o Concílio Tridentino, fora da Igreja não há salvação, não para excluir, mas precisamente para incluir, porque a Igreja é para os homens sacramento universal de salvação, sacramento, sinal visível de uma graça invisível que a todos concede a salvação da parte de Deus. Deus quer que todos salvem. Então temos aqui a visão bíblica e a visão teológica, dogmática. Vamos agora à visão espiritual do assunto e canónica do assunto. A indulgência é a remissão da pena temporal devida ao pecado. Quando pecamos, ensina-nos a Igreja, nós teremos anexo uma pena e uma culpa. Na ordem dos fatores, se calhar uma culpa e uma pena. A culpa é remida pelo sacramento da reconciliação. Quando eu vou à confissão, eu arrependo-me do pecado que cometi, e a culpa desse pecado é-me remido na confissão, pela absolvição sacramental. Ou, tratando-se de um pecado venial, é remido através do ato penitencial da missa, ou até simplesmente do exame de consciência feito de forma lúcida e sincera. Arrependida. E arrependida. Confirmo propósito e emenda. Ora, a remissão da culpa. Mas o meu pecado trouxe uma consequência. O pecado, traz consequência de mal para o mundo. Chamamos a isto pena temporal. No tempo, na história, há uma consequência do meu pecado anexa ao pecado. Ele nunca é simplesmente e estritamente uma ofensa na relação com Deus. Se eu ofendo a Deus pelo meu pecado, automaticamente também vou ofender os irmãos, na medida em que, privando-me de estado de graça, ou mesmo positivamente, magoando os irmãos, eu estou a trazer mal ao mundo. Aliás, vocês virmos, no domingo passado, o Evangelho falava precisamente disto. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento e o principal, diz Jesus Cristo. O segundo é este, amar o próximo como a si mesmo. E há uma homilia do século IV que diz assim: há um nexo entre estes dois assuntos, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Se eu deixo de amar a Deus, deixo de amar o homem. Se eu deixo de amar o homem, deixo de amar a Deus. Há aqui um nexo extraordinário entre estes dois mandamentos. Então, daqui resulta a pena temporal, que tem que ser remida através de uma penitência. Não é? Por isso, quando eu vou à confissão, o sacerdote confia-me uma penitência, que é uma reparação do mal que eu fiz através de bens espirituais. Faço bens espirituais ou bens temporais e redimo assim a pena, que a consequência que o meu pecado trouxe. Ora, há obras de misericórdia corporal e espiritual que são indulgenciadas pela Igreja, que é administradora dos bens da salvação. E aí resulta a indulgência. Redime a pena temporal do pecado já perdoado contra a culpa. Portanto, se eu... Esta é uma das que conhecemos. Ao longo dos primeiros 9 dias do mês de novembro, for visitar um cemitério e rezar pelo descanso eterno dos defuntos, associar a essa oração a comunhão eucarística, a confissão sacramental e a oração pelo Santo Padre, com firme propósito de evitar o pecado, de reparar o pecado, eu posso converter esse ato de caridade em remissão da pena temporal, a que chamamos indulgência. E a grande, extraordinária maravilha disto tudo é que a Igreja diz-nos que essa indulgência pode ser aplicada por mim próprio ou por um irmão defunto. E, portanto, eu posso sufragar a alma de um irmão defunto no purgatório. O purgatório existe precisamente para que a remissão das penas temporais se façam nesse estado de alma, antes da visão beatífica do céu. E, portanto, eu posso assim sufragar a alma e ajudar a que essa alma rapidamente possa ver cumprida a sua pena de purgatório e assim ganhar a visão beatífica, né? Conquistar a visão beatífica. Portanto, estes nos primeiros 9 dias, já vamos no dia 2, aqui fica o desafio: visitarmos um cemitério, fazermos confissão, comunhão e assim podermos sufragar as almas dos nossos irmãos defuntos, que no céu, melhor no purgatório, nada podem pedir para si, ensina-nos a Igreja. Mas podem muito pedir por nós, né? Suplicar a Deus por nós, a fim de que nós, aqui na Terra, possamos ser fiéis ao Evangelho de Cristo. Não quero especificar um bocadinho essa coisa da confissão? Não é a confissão passado um ano. Exato, há condições específicas. A condição tem que ser feita 8 dias antes ou 8 dias depois, para anexar com a intenção dessa indulgência. E quando eu digo que a ignorância dos cristãos é muito grande, aqui temos uma prova. Vão contar as pessoas que vão aos cemitérios durante esses 9 dias. No dia 2 está pejado, então eu agora, que é hoje domingo, está pejado de cristãos. Mas depois, nos dias seguintes, é só ver um monte de flores estragadas que lá estão, porque eles não põem lá os pés. Antes de morrer, todas as pessoas deviam receber os últimos sacramentos, ou são dos enfermos. O que é que lhe parece? Eu acho que isso é óbvio, não é? Porque se a gente acredita na graça do sacramento, infelizmente ainda persiste muito a ideia de que receber o sacramento nessas circunstâncias é a extrema unção, e portanto a pessoa fica aflita porque está mesmo a bater a bota, e não pensam que é apenas um sacramento, e depois já não pensam sequer o que é um sacramento, né? É uma rotina que se estabeleceu. Se eles soubessem o que é o sacramento e realmente a graça que acompanha, sabíamos que a pessoa só beneficia de o receber. Portanto, não é propriamente um sacramento de despedida, é realmente um aumento da graça. No cimo daquela serra existe uma cruz de pedra para ajudar os que sofrem e corrigir os que erram. Sentado neste penedo, vejo o Douro lá ao fundo. Tenho frio, tenho medo. Ó São Salvador do mundo, ó São Salvador do mundo, terras de Santa Maria.

um sínodo que parece que fugiu daquelas perguntas, aquelas 39 perguntas que foram colocadas a todas as dioceses do mundo, clérigos e também a leigos, para depois, a partir daí, ser feito o instrumento de trabalho para o sínodo. Portanto, a ideia que eu tinha era que, de facto, aquelas 39 perguntas servissem, e as respostas, que fossem a base do sínodo dos bispos. A verdade é que parece que tudo isto se inverteu, porque o próprio, um dos cardeais que lá estava, o cardeal Burke, dizia que havia muitas dificuldades com o texto que o cardeal Casper, que creio que foi o cardeal que foi o secretário do sínodo. Quer dizer, isto de facto, nota-se logo aqui uma divergência entre cardeais, quer dizer, portanto, são enviadas as perguntas, são dadas as respostas, ali este devia ser o trabalho para o sínodo, mas depois vem logo um cardeal e dizer que, de facto, parece-me que o campo já está inclinado. Não sei. Não sei se a doutora quer fazer aqui algum comentário em relação a isto. Olha, eu acho que ao longo da minha vida de adulta, eu tenho sempre ouvido críticas à Igreja, que é muito lenta a encontrar respostas. Eu penso que essa lentidão, às vezes talvez um bocado exagerada, mas vai por uma questão de bom senso e de cautela e não entusiasmo de momento, como normalmente acontece entre as pessoas. Eu não me espanto, portanto, que isto tenha sido demorado e que não tenha sido uma resposta a esse inquérito. Por outro lado, eu acho que os cardeais são pessoas humanas. O facto de, em tempos, eu disse há pouco tempo, aliás, disse a um psiquiatra que o sacramento da ordem não era nenhuma vitamina nem nenhuma vacina para prevenir doenças, inclusive mentais. Ele achou que isto era sentido humor, ou não foi com sentido humor que o disse, porque acho que as pessoas pensam que realmente o ser padre ou ser cardeal são vacinados contra todas as inclinações. Eu acho que qualquer deles continua a ser um ser humano e, portanto, como ser humano, vive neste mundo que é marcado pelo erotismo, que é comandado hoje em dia pela genitalidade, que se esquece que a sexualidade é todo ser humano, não é apenas uma parte do corpo que é sexo, e, por outro lado, esquecem também, porque, digamos, o ambiente assim já criou essa ideia, que o matrimónio é uma, como aliás qualquer sacramento, está instituído e leva à santificação das pessoas. Portanto, se estes princípios são esquecidos e as pessoas são influenciadas pelo meio em que vivem, é natural que haja debates, às vezes um bocado controversos, e leva até uma certa lentidão. Eu acredito, não estive lá, claro, mas eu acredito que entre os cardeais deve haver uns intolerantes, uns conservadores, uns mais espirituais, outros menos espirituais, uns mais marcados por esta tendência do mundo, e isso leva depois a uma lentidão de respostas. O sínodo levou alguns dias, para o ano vai continuar, e eu espero que não seja mais um ano depois ainda a continuar, pela lentidão com que as coisas se fazem. Mas eu percebo que não se tenha chegado a grandes conclusões neste sínodo. Para mim não foi espanto. Francisco, se entender, aqui comentar também esta questão que coloquei à doutora Teresa. Muito bem, o sínodo parece-nos que é importante fazer uma distinção aqui preciosa, não é? Uma coisa foi o sínodo ele mesmo, outra coisa foi o sínodo virtual da comunicação social. Esta é uma primeira nota de rodapé que eu gostaria de deixar aqui muito clara, porque aquilo que nós vimos é que a comunicação social civil, laica, criou um seu próprio sínodo, né? E aí, se calhar, o Vaticano também não está isento de alguma responsabilidade, porque talvez tenha havido um ou outro aspecto, e isto tendo má vontade de dizer, porque os cardeais e os bispos na aula sinodal comentaram todos, tenha havido um ou outro aspecto, talvez de menor prudência, no que diz respeito à comunicação para fora daquilo que foi a perspectiva sinodal, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? efetivamente, os trabalhos do sino estavam a decorrer. O que é o sino? O sino do caminhar juntos, é a expressão grega, sinodos, é uma instituição presidida pelo Papa. O Papa Francisco sempre esteve no sino, só falou no início e no final, e presidida pelo Papa, esta tem esta função de o Papa poder auscultar a representação dos bispos de todo o mundo, para poder depois, no seu governo da Igreja, ditar os princípios, as normativas que se entendem. Portanto, aqui temos esta questão. O sínodo não é uma espécie, como a comunicação social procurou fazer, de parlamento da Igreja. Atenção, isto é muito importante. Isto é, nos protestantes é que existe. Há um parlamento, eles vão lá, os bispos dizem, como são, porque para os protestantes não há papa, portanto todos valem o mesmo, todos estão em pé de igualdade no ponto de vista da sua autoridade, e portanto todas as opiniões são legítimas, e no final vence a opinião que tem mais e acabou. A maioria. Eu quero aqui recordar que nós tivemos sínodos, não é? As proposições que a maioria optou não foram aquelas que foram escolhidas pelo Santo Padre. Ainda há dias, no encerramento deste sínodo, foi beatificado o Papa Paulo VI. Paulo VI, antes de escrever a Humanae Vitae em 68, salvo erro, coisa assim parecida, antes de escrever a Humanae Vitae, criou uma comissão pontifícia para o controle da natalidade, auscultaram os bispos de todo o mundo, fizeram prospeções de toda a ordem, parecer ao Santo Padre. Muito bem, a contracepção não tem problema nenhum, nós somos todos a favor dela. E o Papa escreve uma Manavita e diz que não. é um autoritarismo. É essa a função de Pedro. Confirmar a fé. Garantir a sustentabilidade da nossa fé. Portanto, não é inédito que os sínodos tragam opiniões divergentes. Aliás, o Papa Francisco, no discurso de encerramento do sínodo, disse no sábado, dia 18 de outubro, disse isso mesmo. Caros amigos, eu ficaria preocupado se entre nós, que representantes das igrejas de todo o mundo, não tivéssemos opiniões divergentes. Eu ficaria preocupado era se tivéssemos aqui estado num uniformismo que era sinal de pouca vitalidade e de criatividade. E sinceridade. Exato, e sinceridade. Como é que o Papa começou, e isto faz precisamente pandan com o que a doutora Teresa está a dizer e com aquilo que foi o discurso de abertura. O Papa, no dia do discurso de abertura, disse assim: nós não estamos aqui no sínodo para discutir assuntos bonitos, coisas bonitas. Nós estamos aqui no sínodo para dizer a verdade. E que nenhum bispo venha para aqui para o palanque falar e pense assim: agora o que é que vão pensar de mim com aquilo que eu disse? Sejam sinceros, digam o que pensam. Portanto, o sínodo tem essa visão. Não é um parlamento, como a comunicação social procurou dizer. E o facto de haver opiniões contrastantes não significa que haja ou não haja unidade. Porque no sínodo virtual da comunicação social, parece que a pessoa dizer uma coisa diferente do outro estava a faltar à unidade. Eu acho isto a coisa mais irónica dos últimos tempos. Porque, se não reparai, na Igreja Católica a comunicação social anda sempre a malhar e a dizer que a Igreja Católica é antiga, retrógrada, não é um lugar de liberdade nem democracia, porque só um é que manda e os outros todos têm que obedecer. E não há lugar ao contraditório. Os bispos vão ao sínodo, dizem abertamente o que pensam, e imediatamente vão dizer: olha, já estão todos divididos. Isto é irónico. Parece-me a mim que talvez tenha havido um favorecer deste sínodo virtual com alguns atos de imprudência. Não é? Aliás, a própria Santa Sé, no seu porta-voz, o padre Frederico Lombardi, já disse que, efetivamente, houve ali alguma imprudência, tanto naquilo que um cardeal ou outro tenha dito, como aquilo que foi o deixar as coisas irem demasiado para a rua sem antes serem previamente tratada a informação, erros de tradução colossais. Por exemplo, nós aqui em Portugal nem sentimos tanto isso, mas a relatio post a relação dos bispos, o discurso depois da dissertação na aula sinodal foi mais ou menos traduzida para português, mas, por exemplo, a tradução inglesa gerou um furdunço nos Estados Unidos, porque estava tão mal traduzido aquilo, que parecia que estava a dizer uma coisa que não era o que... Então aqui o próprio Frederico Lombardi, o porta-voz do Vaticano, disse, nós reconhecemos que aqui, pronto, o entusiasmo e a pressa, e isto parece que no sino das coisas tem que ser, a comunicação social estava ali toda com os olhos postos em Roma, nós tínhamos que dar informação. Portanto, já houve o reconhecimento da parte da Santa Sé que houve algum, enfim, pouco critério na forma como a comunicação às vezes ia saindo. O que levou a comunicação social secular a dizer precisamente que isto vai para uma revolução e está tudo em mudança e vai ser um caos. Não é bem assim. Não é bem assim, portanto. Eu volto aqui a frisar. O sínodo foi o Parlamento, foi uma instância que o Papa serve para o seu conselho. O próprio Papa Francisco pediu que houvesse verdade nas opiniões que cada um fosse emitir. No final disse que bom que era ter havido diversidade. A comunicação social tantas vezes acusa a Igreja de ser fechada e de ser uniformista, agora critica quando há diversidade, é preso por ter cão e preso por não ter. Portanto, o sínodo, parece-me a mim, que foi, como diz o Papa Francisco, e muito bem, foi um tempo, uma experiência em que os bispos puderam, de verdade, pôr em comum o que pensavam. Né? Agora, o que se seguirá? Um ano em que a relação que saiu, o relatório final, vai para as conferências episcopais, os bispos de todo o mundo vão ser chamados a pronunciarem-se sobre ele, e para o ano haverá um novo sínodo que desse sim sairão as propostas definitivas, porque este não traz propostas definitivas para numa nova pastoral familiar ou uma renovada pastoral familiar. Portanto, agora resta-nos rezar para que os nossos bispos neste ano sejam iluminados pelo Espírito Santo e para o ano o sínodo possa trazer as luzes que, enfim, Deus quer que trazer a esta realidade. Sentimento que eu falta cá dentro pode mudar a minha vida toda num momento. Devia aproveitar para pensar em mim, deixar de ser aquele puto, deixar de ser assim. Mas eu não quero é continuar, seguir o meu caminho do jeito que eu quero levar. Tranquilo, na minha terra sem me chatear, poder estar com os amigos e a dar a vadear. Chegar a casa com aquele cheiro a mar, não pensar em mais nada a não ser no jantar. Mas será que faço bem? Será a escolha certa? Os meus pais só me dizem que um dia a vida aperta. Talvez sim, talvez não, conforme a situação, situação só aparece decisão a decisão. Quem me dera não ter que me ralar, mas no fundo eu sei que tenho de mudar. Mudança, há dias era criança, mas a vida avança e às vezes isso cansa. Então descansa, relaxa, aproveita este som que te traz a confiança. São ventos de sorte, são brisas de morte, dias de bate ou chuva forte. Tudo muda nesta vida, irmão, mas folhas caem no outono e o sol brilha sempre no verão. Na primavera tudo nasce, no inverno tudo morre. Enquanto o tempo corre, uma lágrima se escorre. Ana, ano sinto que algo vai mudar. Tenho os braços abertos, mas sempre medo de falhar. Será que é assim? Será que o medo é a ilusão? Será que sigo os outros ou que sigo o coração? Será que canto em vão ou que ouves o que eu digo? Serás amigo ou inimigo? Digo, calma, pois tudo muda. Estarei por aqui sempre que quiseres ajuda. Tem calma, pois tudo muda. Estarei por aqui sempre que quiseres ajuda. Depois de um dia atribulado. Encosto-me para trás, suspirando de cansaço. Numa folha escrevo versos sobre o dia que passou. E versos são riscados quando são o que eu não sou. Está na hora de mudar, mudar o que há de vir. Na hora de pensar e não pensar em desistir. Escrever para quem? Falar para quê? Perder tanto tempo se a mim ninguém me vê. Às vezes só me apetece largar tudo isto. Voltar para a TV e simplesmente dizer desisto. Mas será que vale a pena voltar para trás? Depois de tanto esforço não vale a pena, capaz. Eu continuo em frente porque sei o que eu quero. Eu quero isto. Continuo em frente porque quero mudar isto. Eu não desisto, eu estou cá. E a mudança então virá. Ainda me lembro quando jogava basquete no parque. A bola girava de manhã até à tarde. Vivemos sem preocupações, sem tomar decisões. Sem pensar no futuro carregado de questões. As coisas mudaram e eu ainda mudo. O puto vai crescendo e tornando-se mais adulto. Quem me dera que o tempo parasse agora. Dava tudo para voltar à boa nova. Ao dia em que nasceu o meu mundo secreto. O nosso primeiro concerto. Ao vivo e em direto. O tempo passa depressa e depressa tudo muda. Tenho saudades de ter a gera toda junta. Hoje ainda vou ao mesmo parque para jogar. Sei que um dia deste também isso vai mudar. Hoje sou eu quem continua a lançar. Amanhã virá alguém para ocupar o meu lugar. Então um dia tudo muda. Um dia tudo vai mudar. Há dias que não voltam mais, mas que ficam para guardar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Falamos sobre o Sino Extraordinário dos Bispos que encerrou em Roma a 19 de outubro. Uma Assembleia Sinodal sobre a Família com o tema Os Desafios Pastorais sobre a Família num Contexto de Evangelização. Um tema muito importante, muito abrangente, para as famílias que certamente esperavam mais deste sínodo, face aos grandes problemas com que as famílias se debatem no dia-a-dia. Um sínodo que, a meu entender, emperrou num ponto. Os divorciados que voltaram a casar e o que os impede de receberem o sacramento da comunhão. Este emperramento, como eu lhe chamo, acabou por fazer com que outros pontos, que se calhar eram muitíssimo importantes para as famílias, acabaram por não ser tratados. Aliás, eu acabo por citar, e citei já há pouco, o cardeal italiano Paolis, que diz: convocaram-nos para falar de matrimónio e encontramos a discutir sobre os divorciados que voltam a casar. Foi notório, de facto, que havia algumas divergências entre os cardeais. Entendo muito bem a posição do Francisco defendendo a unidade da Igreja. Fica-lhe muitíssimo bem, não há dúvida nenhuma. É assim que deve ser, Francisco. Portanto, é a sua opinião, acho que sim. Fala, pronto, dessa forma, aceito. Embora a minha opinião não seja essa, por isso o Francisco fica com a sua, eu fico com a minha, mas não concordo muito bem com o que acabou de referir, e tanto assim que vou continuar a citar cardeais ou bispos que estiveram em contradição uns com os outros, para que também não se diga que isto é da minha lavra. Entendo muito bem quando o Francisco diz que, pronto, sim senhor, para onde é que isto vai ser decidido? E vai ser decidido não pelos bispos, não pelos cardeais, mas vai ser decidido pelo Santo Padre, e aí sim ele terá, de facto, a ajuda do Espírito Santo, e certamente que o que sair de lá vai ser o melhor. E o que sair de lá é o que nós, leigos ou clérigos, vamos ter que aceitar. Portanto, aí não tem discussão, porque, seja o que for, acreditamos piamente que o Espírito Santo vai eliminar o Santo Padre para que seja o melhor. e o que de lá sair vai ser o melhor. E é isso que nós vamos aceitar. Aí não tem discussão. Gostei também quando falou de Paulo VI, em que disse que, de facto, isto é verdade. E isto é bom que se diga também. De facto, quando ele criou aquela comissão, todos estavam do outro lado, todos estavam em oposição ao Paulo VI. E ele disse, meus amigos, mas realmente vocês devem rezar e ver se será assim, porque eu também vou fazer o mesmo. E, de facto, o Espírito Santo iluminou Paulo VI e ao contrário do que todos pensavam, acabou por ter uma decisão, de facto, que surpreendeu o mundo e que criou muita, muita polémica. Agora, Francisco, permita-me que eu lhe diga, e à sua doutora Teresa, que há muito relativismo também na Igreja. E quando refiro na Igreja, somos todos nós, mas refiro-me à parte clerical. Eu estou a pensar que na Suíça, um bispo, já não agora no sínodo, mas, portanto, o que é que ele fez? Na carta pastoral que enviou pela Quaresma, dizia, pois, que as pessoas que estavam divorciadas e recasadas, que no fundo foi um ponto que acabou por ir para este sínodo, que se calhar não teria nada, que quando ele fez aquela carta pastoral, não imaginava se calhar que isto acontecesse, que isto fosse um tema do sínodo. E o que é que acontece? Ele leu aquilo, enviou aos padres das suas dioceses, e os padres das suas dioceses recusaram-se era esta carta pastoral. Isto mostra, de facto, como a Igreja está doente. Está doente na parte eclesial, está doente, portanto, nos clérigos, mas está doente também nos leigos, e creio que foi o Papa que ainda há pouco tempo falava também acerca, portanto, dos religiosos. Portanto, penso que tudo isto precisa de uma volta, precisa de muita oração e de muita formação, porque enquanto isso não acontecer, há muito relativismo, há muita teologia que não tem grande interesse. Eu estou a pensar que o Papa Francisco, há não muito tempo, disse que apreciava mais a piedade das velhinhas do que a teologia de muitos teólogos. Isto, ele disse, não sei, há um mês, ou há dois, ou por aí assim. Portanto, isto vem confirmar que, de facto, portanto, há coisas que não estão bem. Eu estou a ver, por exemplo, que mesmo o caso do um vigário-geral da diocese também de Suíça, que disse que o cardeal Kasper ignora os princípios teológicos da doutrina da Igreja sobre o sacramento da penitência, do matrimónio e a Eucaristia. Portanto, há muita coisa que realmente não está bem e que, pronto, e que se é verdade que a comunicação social se calhar influenciou muitos bispos, se calhar influenciou muitos cardeais, porque é fácil, nós sabemos que os meios de comunicação social influenciam-nos também a nós, influenciam toda a gente. Às vezes até dizemos que não, mas a verdade é que as coisas ficam cá. Mas, depois, pronto, depois acontecem estas situações. O cardeal Cafarra recordou que João Paulo II retificou o que nenhum Papa pode alterar. Doutora, isto será isto foi dito no concílio pelo cardeal Cafarra. Será que isto era um recado para o Santo Padre? Eu não acho que fosse um recado para o Santo Padre. Talvez fosse um recado, era para os cardeais e para os bispos. E não só para todos, toda a hierarquia, e até mesmo para os leigos. Eu continuo sempre a batalhar, e nisso sou quase que obcecada. O mal de tudo isto é a falta de formação. Falta de formação dos cristãos, falta de formação do próprio clérigo. Porque eu acho que os padres deviam ter uma formação contínua que não têm, e quando ela existe deviam aproveitá-la e não aproveitam. E os cristãos são de uma ignorância astronómica. E realmente, uma coisa é a doutrina, outra coisa é a linguagem. Eu concordo que a linguagem tenha que ser adaptada, mas a verdade é que muitas vezes acontece, pessoas estão a falar com as mesmas palavras e com conteúdos diferentes. Isso é importante e faz, e aí radica-se a falta de formação que elas têm. E se as pessoas pensassem o que é o matrimónio e essa história dos recasados, que realmente acaba quase que por chatear, se as pessoas não estão em comunhão, como é que podem comungar? Agora pensem nisto um bocadinho e sejam depois coerentes com o seu próprio pensamento e a sua decisão. Ó, doutora, eu vou a esse ponto. Se as pessoas não estão em comunhão, como é que podem comungar? E uma coisa que aconteceu neste sínodo é que se falou muito, pronto, de que essas pessoas deviam ir à igreja, e eu acho que sim, que devem ir, não há dúvida nenhuma. Agora veja o seguinte. Não ir à igreja não quer dizer que seja comungar. Aliás, eu penso, e também é outra coisa que eu acho importante, e quando eu falo sempre no CPM, nessa linha, eu nunca assisti a nenhuma, e sei que há grupos que são mais bem orientados, outros menos orientados. Mas se os casais que orientam não têm uma formação correta, como é que eles podem transmitir? E, por outro lado, eu pergunto-me quantos casamentos hoje em dia se fazem que são válidos. Eu duvido. E, portanto, o problema dos recasados já não se punha se soubesse que aquele casamento não tinha sido válido. Eu ainda vou aqui a outro ponto. A grande preocupação, e de facto temos que a ter, pelos que não vão, mas essa preocupação não tem que ser só pelos divorciados recasados. Quantas pessoas vão à igreja na Europa? Se calhar não vão 10%, em média. Se calhar nem 5%, em toda a Europa. Então, e a preocupação é só com os casados recasados? E depois vêm com a misericórdia. Isto, não há dúvida nenhuma que há muitas formas de dar a volta aos textos, não é? Eu vou mais longe. Como é que é a comunhão dos que não são recasados, solteiros e casados, e até dos consagrados, como é que é a comunhão dessa gente? Soutora, eu vou ter que, pronto, também eu cortei praticamente a palavra ao Francisco. Ele como esteve em contradição comigo, eu quase o calei, não é? Portanto, pronto, eu tenho apenas mais 2 ou 3 minutos e portanto, eu vou dar a possibilidade ao Francisco e peço desculpa ao Francisco. Vocês não estavam, eu de democrata também não devo ter muita coisa. Porque você defendia uma tese, eu estava, portanto, com outra, não estou a defender. Aliás, eu tenho que defender também a Igreja. Essa é a minha obrigação. Agora, pronto, eu vi aqui muita coisa que não estava, que estava em contradição, e por isso eu peço desculpa, mas pronto, aproveito estes 2 ou 3 minutos. Não, estava a assistir com interesse à vossa discussão. Só dizer dois ou três aspectos, três pontos. Primeiro ponto, uma coisa que o Armando aí falou, citou o Cardeal de Paulis, uma perspectiva que pareceu um tanto ou quanto crítica, mas o próprio Cardeal de Paulis, durante o decorrer do sínodo, teve esta afirmação que há pouco me lembrei quando o Armando falava. O Papa, quando tomar a sua opinião, a sua decisão, é a opinião que eu seguirei. Seja a minha, não seja. Portanto, aqui o sínodo é feito sempre cum Petro et sub Petro, ou seja, com Pedro e sob a autoridade de Pedro. Daqui garante-nos o próprio Papa, no discurso final, diz que a presença dele no sínodo, a convocação dele no sínodo e a aprovação garante a autenticidade da fé. Isto aqui é fé católica, primeiro ponto. Segundo ponto, muito breve, para dizer, sim, houve divergência de opiniões, o que não significa falta de unidade. O Papa diz que essa divergência de opiniões é até salutar e positiva, porque dali virá uma luz mais firme e mais forte. Quer as coisas mudem, quer as coisas fiquem na mesma. Portanto, recordar que divergência de opiniões não significa beliscar a unidade. Unidade não é uniformidade. Exatamente. Unidade não é uniformidade, está recordado a Dora Teresa. Segundo ponto. Terceiro e último ponto, muito breve. Para dizer o seguinte. O Papa diz que temos que ser muito prudentes nas afirmações, um tanto ou quanto assertivas, que fazemos sobre matérias tão plurais quanto é esta questão dos casados e recasados. A matéria é muito vasta, é muito complexa, traz problemas de vária ordem e o Papa alerta-nos para a dificuldade de sermos demasiado rigoristas ou demasiado facilitistas. O Papa usa uma expressão que eu considerei genial. Para uns, todas as pedras são pão. E para outros,